Oh, but what am I to do? My mind is in a whirl. Give me a little hope. One small thing to cling to. You got to go away. Vem pra cá, moleque, essa noite vai ser nossa. Te quero de lado, por cima, por baixo e de costa. Minha nossa, faz cara de safada e ela gosta. Me olha, se lambe, se toca então aí. Linda de fiozinho, só puxa pro ladinho. Cê tá bem louca assim, gatinha, deixa pra mim. Sexta salabim, louca de coca com gin. De smoking, griverdin. Ligo com lumin, de saltão, lingerie. Diz que é beat, mas é free. É benegético e refri. Me olha, se toca, sorri. O smoking liga, faz cara de bandida. Sex sensual, de saltão, cinta liga. E que mina linda e true, no corpo as tatu. Quero tudo completo, então cê vai me dar tudo. Minha nossa, eu sei o que ela quer, o que ela gosta. O Kama Sutra, eu sei de cor, de frente ou de costas. Quatro Hunter ataque frontal. Faminta safada, linda e gostosa. Fêmea insaciável, é tarada, gulosa. Né rosa um buquê, seu fluido é um sachê. Eu faço com você o que eles não souberam fazer. Essa mina é louca. De seio, que bunda, que boca, de gemeta rouca. Então tira o água roupa, ela diz que é minha fã. A cama é um divã, chupa um drop de hortelã. Queima um blunt de maçã. Não sei de onde saiu, só sei onde eu vou entrar. Eu tenho a chave pra cada fechadura que tu precisar. Descubra o segredo, tira o seu cadeado. Entro no talento em tudo que tiver trancado. Coração e corpo, Michael Douglas é pouco. Vou lá ligar a hidro que o bagulho vai ser louco. Os outros eram morno, vou te deixar o forno. Se tiver outro cara que se foda, vai ser corno. Papai, seu novo dono, cê me tirava o sono. Meu colo é seu trono, eles estéreo, nós é mono. Exorciza os demônios, hoje vai ser filme pornô. Te deixa descansar essa noite, sei que eu não vou. Tô de piloto na pista, conheço o caminho. Fecha os olhinhos, que eu te levo certinho. Te guio, conduzo aonde você quer chegar. Aonde nunca foi, deixa comigo que eu vou te levar. Aumenta o som. No gelo traz o Xandão. Cama redonda e luz neon. Deixa comigo, eu tenho dom. Gostosa, pique, bombom. Cê tá relax, avon. Se fazer certinho, eu te lanço meu chicabom. Então se lambuza, não é ceia, mas use abusa. Curte minhas tatu, disse que é pique, acusa. Arranco sua blusa, tudo que você usa. Empina esse rabo que a cama é a raia abusa. Não sou Vasp ou Avarigui, mas te levo ao céu. Com esse fogaréu, na velocidade Creu. Morde o travesseiro. Cere, gatinha, cadê o gel? Acordar todo motel, pois eu vou lamber seu mel todo. O bagulho é louco, bebe o suco todo. Puxa o seu cabelo, aí já faz parte do jogo e não me nega. No quarto não tem regra, não te apega. Se eu ligar, cê faz tudinho pra mim, não me nega. Então é choque, essa mina é top. Essa noite é sexy, drops e hip hop. Cheia de vaidade, rainha da sacanagem. Corpo de mulher, rostinho na puberdade. Essa noite foi da hora, pique filme privê. Amanhã nem liga nós, porque eu vou tá de rolê. Porque eu vou tá de rolê.